imigrante, basta sardinha assada, uma conversa engraçada para uma festa fazer. Ao imigrante basta um cavaquinho para com carinho uma festa fazer. Ao imigrante basta pão e vinho e muito carinho para uma festa fazer. É sempre assim onde há um português, vem logo dois ou três e todos podem dizer. É português o imigrante mais feliz, toda a gente o diz, toda a gente o diz. É português o imigrante mais contente, é da nossa gente, é da nossa gente. É português o imigrante mais feliz, toda a gente o diz, toda a gente o diz. É português o imigrante mais contente, é da nossa gente, é da nossa gente. Thank you.

brincar, sempre a cantar. Sempre a cantar, sempre a cantar. E como dentro com um brilho no olhar. Sempre a cantar, sempre a cantar.